que vai durar pra sempre, nunca mais. Sol, nunca mais. O que era febril, a chuva vem molhar. Foi bom sonhar, mas acordei ao som dos pesadelos e dos jamais. De um bar e de chorar nunca mais. Cena de adeus, vem o destino e faz virar cinema nosso incêndio. Sóis glaciais, as imagens ali sem cor de tão banal. TV escorre pelas minhas mãos, estrelas do show. Fez um milagre do amor. Falsos goodbyes. Eu já fiz tudo ao seu lado, baby. Nunca mais. Sim. As imagens ali sem cor de tão banais. Escorrem pelas minhas mãos, estrelas do chão.